Salvador, bom dia, boa noite, 04. Boa noite, 04. Contato radar na decolagem. Suba e mantenha o 240 inicialmente, na saída da EL. 240 na da EL, boa noite, 04. Gente, o 6219. Mais filete Romeu, considerando solo 5-1 no corte de frequência. Corte de frequência, gato. Tá. Inês, parcial travado, TAM 3859. O Kilo Serra Lima está em condições visuais, solicita a modificação, vai iniciar a descida. Pouso ao Zuma 205. Pessoal aqui do controle, que a aeronave vai fazer perfil da série da EL. Está restrito até o 240, ok? A aeronave chegando em emergência, aguardam a liberação do controle. Restrição 240, aguarda a liberação, Boro 923. Cada última aeronave visitou a 700 pés, reporta visual. Botarenos, obrigado pela informação, 7526. Confirmando restrição ao nível 240, ou liberação do controle. Inicialmente 240, vão aguardar o controle 6219. OTAN 3179 vai passar agora através da posição Leda. Autorizado do adiante Britson. Não entendi, o Gonoel 04. É o TAM 3179, vai passar através da posição Leda, está autorizado lá direto Bridge. Ok, tem condições de voar Leda inicialmente? Não consegui contato com o Recife. Para voar Leda agora você tem que abrir 90 graus aqui à esquerda. Está ficando a nossa através agora à esquerda, o TAM 3179. Ok, inicialmente manter esse rumo, vou coordenar junto ao centro Recife, uma pura mais à frente. Grato, obrigado. Controle Gonoel 04, esquerda 170 de proa para esta formação. Ciente. TAM 3179 está autorizado por Grand Bridge e chame o Centro Recife 251 na alterna 3325. Direto Bridge agora 251 na alterna 3325, TAM 3179, muito obrigado pela gentileza, bom serviço. Controle, bom dia, Gol 977. Gol 977, bom dia, sem identificação. Desça e mantenha o nível de voo 050, proa de ITAP. Dentro em breve eu vou precisar de algumas informações da emergência aeromédica. Ok, a emergência é um AVC, sexo masculino, idade 60 anos. Solicita atendimento médico e ambulância após o pouso. Gente, vamos coordenar junto à torre. A nave na curta ali, mantém o 906219. O Gol 977 tem como informar a poltrona que o passageiro do sexo masculino com 60 anos de idade se encontra? Aguarde um minuto, senhor. Luciano Lima, frequência livre. Salvador, 1977. Tô na escuta. O passageiro está sentado na 16 Eco, 16 Eco a poltrona, e ele tem 60 anos, 60. E copiado, já fizemos a coordenação junto à torre, apoio em solo e ambulância e médico, já foi coordenado. Muito obrigado. Solo Salvador, bom dia, TAM 3859, Lidão. TAM 3859, 2 ataques via alfa, chama a Juliette. Ok, táxi via Alfa, reportando da Juliette. Juliette, Vitor, Charlie. As condições do campo ainda permanecem instrumentos. Quais suas intenções? Uma nova, novo pushback, desconsidera a última instrução. Tem o tráfego no Tema Braia da Azul, já iniciou no 08, vai dar início ao táxi daqui a instante. Aguardar então, vai estimar de novamente para o pushback, ok? Não entendi, mas tudo bem. Vai ser o número 2 agora, 3663. 804, chame Recife 251, alterna 3325. Último 0, vai ser 150 graus, 102. Então, decolagem 6219. Oi, Salvador, muito bom dia, 5345, motorista 0-0-0-0-0. Bom dia, autorizado a alinhar e manter, caso 0-0-0. Alinhe e mantenha no 0-5-3-4-5. Ô, tá 3-8-5-9, está se aproximando da Juliette. Tá 3859, vai manter a posição de Juliette, portão previsto 1-0. Tem o Embraer da Azul, no, através do 8, tá, vai dar início ao táxi, ok? Ok, ciente, aguarda antes da Juliette, para o portão 1-0. Ok, tá, vai ajustar o 1-9-7-7. A 6211, decolou 58, controle 120 do 58. Dois ataques via Pátio, Índia, Alfa, no ponto de pé, pistão 021-18162, ajuste no 020, azul 4299. Alfa, espera 1862-10. Acho que é Sierra Whisky, informação a Romeu, ajuste no 020, guarde pela cópia. Confirme, após pré-voaleda? Após 2 mil pés, Rui Leda. Afirmativo, após 2 mil Leda. A mensagem para o 3859. O TAN 3859, após a passagem do Embraer da Azul, está dando início ao táxi, já deu início ao táxi, está autorizado o ingresso, parte principal, via Juliette, portão 1-0, 3859. Ok, perfeito, após a passagem da nave da Azul, autorizado ingresso via parte, portão 1-0, 3859. Solo Salvador, TAN 3663, totalmente pronto para o estacionamento. O TAN 3663 vai aguardar a passagem do Embraer da Azul na sua cauda. Após em livre acionamento, pushback em coordenação equipe de Solchim para o táxi. Sim. Patango, acho que é Sierra Whisky, pronto para a copa. Prossiga. Autorizado, Salvador, São Paulo, via Pesulu 16, nível de voo 360. Saia da El, Leda, pós-Leda direto, bridge, com interceptor via, após utilizado conforme rota. Recorda a pista 1-0, com primeira curva à direita. Transponde 5-1-2-6 e o controle Salvador 1-2-0-8. Atualizado conforme rota do Lula 6-3-0 para São Paulo. Dael, Leda, com a primeira curva será a direita. E decola da 1-0. Transponde 5-1-2-6, controle 5-1-2-6, confirmando a saída da El Leda, após ele direto o bridge, ok? Interceptor via Pizzo 1-6, após utilizado conforme rota. Ok, da El Leda, Leda bridge, depois conforme rota, confirmando. Entendimento correto, pronto para o estacionamento táxi, acho que é Sierra Whisky, confirmando parte de autoridade. Ah, sim, chama para o estacionamento táxi, acho que é Sierra Whisky. Vai, confirmando. Minutos. Gente, informe quando já ajustado a navegação para a curva direita para o localizador. Tá bom, 97. Y5 345, decolar 201, no controle 120, décimo 8. Olá, 208, bom dia. Jet Vitor Charlie, preciso que o senhor mantenha-se em condições visuais com rumo 040. Juliette Vitor Charlie. Para o Juliette Vitor Charlie, acender o 040. Manter-se em condições visuais a 1500 pés com rumo 040. Arruma 040 e vai manter em condições visuais. Tapamos meu Juliette Vitor Charlie. Controle Salvador, bom dia, 35345, na Serra Leão. 35345, contato radar na decolagem. Sube e mantenha o 380 após 2000 direto Leda. Após 2000 Leda, o 5345. Lima Quilo Bravo, suba e mantenha o 050. Está em contato, radar, agora 4,2 milhas, setor Whisky de Salvador. Prossiga com rumo de TAP inicialmente, correndo por novas instruções. O 360, saída Arbor após Elefa. Decola pista 10, com primeiro curva à direita. Transponder 5134 e o controle Salvador 120, décima 8. Autorizado 360, a rota do plano Pesolo 17, eu entendi a saída Arbor, transição Elefa, decola da 10, curva direita, transponder 5134 e o controle 1208. Afirma, saída Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, após Elefa, Eco Lima, Eco Foxtrot Alfa. Gente, Arbor Elefa, graças pela repetição. Estejamento com a chance, volta para o pushback, acionamento, tá 3304. Volta para o push acionamento. 3363 para o táxi. Nós temos 159. Temos também 4 horas de autonomia, alternando o galeão. Cruzar o táxi, sua direita, via Índia, Alfa. No ponto de pedra, pistão 0, torre 118, são 62, ajuste no 020, tá 3663. 60 e a torre agora, obrigado. Pela esquerda, 360. Afirmo, pela esquerda. Ok, pela esquerda, 360, papai, o meu direto, Vitor Charlie. No setor aqui tá visual. Gente. PLS, 1977. 1977, procedendo na aproximação, livre LS. Isso é para 2000, chame a torre agora, 1862, meu povo. 1977, obrigado. Controle Salvador, 35345, tá fazendo desvio à esquerda aí, na proa 180, por mais 20 milhas para evitar a formação. Bom dia. Livre, pushback, cicionamento 6225. Paulo, 3521. O pai está confirma? Adael, CMM3, 60. Aguarde para a Copa, informação Romeu, justa 020. Aguarde para a Copa. Então, no 977, estabilizado LS. Não. Uma milha e meia de dona. No 977, continuando a aproximação, reporta visual, não chove sobre o campo. Visibilidade por volta de 5 mil metros, teto 700 pés. Reporta visual. Gente, confirme a pista, está molhada. 977. Afirma, pista molhada. 977. Salvador está 3663.0, pronto. 25, bom dia. 6219. Tá 3486. Bom dia, senhor. Bom dia, identifique-se, desse mantém o 060, chegada Mari. 060 Mari, identificando, TAM 3486. Fita, transponde 5113 e o controle Salvador 120, decimal 8. 360, virada do plano. Decola, curva direita, saída da El, Leda Bridge. A Pesolo 10, acena 5113, controle 208. Corrigindo apenas, transponde 5133. 5133. Regimento Caixa, foto para o pushback de acionamento, gol no 605. Camarão, 605. Trip 5221 pronto para cópia? Pronto, cópia. 3-0, Salvador, Vitória da Conquista, rota direta, nível de voo 200. Sai da Arbor, após Arbor direto. Decola a pistão 1-0 com primeira curva à direita. Transponder 5144, controle Salvador 120, décima 8. 200 para a conquista, decola a décima direita, sai da Arbor, após Arbor direto. Transponder 5144, controle 208. Fechamento que eu tinha posto para prospecto, fechamento Trip 5221. Assim que afastar o Finger, o 625. 7. O 10, ajustado nele, 25 com 976. Agora 923 por estacionamento no 612. O Gol no 923 vai guardar para dar seu pushback, ok? No 612 tem um tráfego que está chegando em emergência e vai prosseguir para 08. E aí o seu der nesse pushback vai pedir a passagem, ok? Sim, está guardando agora 923. Controle Salvador, nosso cordial, bom dia. 3663. Nossa escuta, Dael. 3663, bom dia, contato radar da decolagem, sub e mantenha 340 na saída da El. Pode voar, Dael, senhor. Até o perfil, 3663. Perfil, então vai interceptar a nossa radial 198. Azul 4299, fazendo desvio esquerda. Algum, bom. Ok, emergência aeromédica, ok? Se a chamada de pouso vai 30 segundos, após o taxamento dele vai ser liberado o pushback, ok? Tá ciente, vai, tá visão abaranada, 62. Filha. Ok, livre, após o Aleda. Ok. Juliette, Vitor Charlie. Prossiga. Ai. Ainda 7 metros, senhor. 700 pés de teto, 4 mil metros de visibilidade sem chuva sobre o vertical do aeródromo. Ok, o Gilete Setantiano, 7-7-3-6-0 aqui, né? Próximo. Gente. Rio 5973, desse mantenha 2500 pés com 1020. Se eu vai cruzar com tráfego um Bravo Eco 58, próximo a posição pelo aí, com espera visual nesse setor. Desça 2500 e aguarde a final da LS. Ok, descendo para 2500, Rio 5973. Rota 3663, curva da esquerda, proa 200, evita formações 25 milhas. Vicente. Portado, foi autorizar Leda. Estou em 118, sou 62, ajuste no 020, acho que é 6225. Ciente, à direita, Índia Alpha, 18612, acho que é 6225. Fala, bom dia, 977, nossa escuta. Igual 977, fez ataque via Alpha Juliette, portão 08. Alpha Juliette, 08, 977. Estamos a 0, batendo 50 Lima Kilo Bravo. Nove tem condição de voar bridge, livre de formações? Afirmativo. A partir de agora está autorizado. Ele é plano bridge. Tá 3486, reduza para 210 nós. O senhor vai seguir tráfego à frente 15 milhas, com Charlie 1402. O senhor irá segui-lo como número 4. Ciente, 3486, 210 nós. de autoridade, tá? 3 horas mais 30 minutos de voo. Eu acho que essa é a única transmissão que saiu recortada. Pode repetir por gentileza a pessoa da borda, alternativa autonomia? Sente 05 a bordo, Campinas, 3 horas e 30, confirma? Sente autorizado táxi até a interseção da pista no 028. Quando lá vai chamar a torre em 18-62, ajustando no 020, eu acho que é Serra Uísque. 09, ou 922. 6311, reduza para 1970. 6311, redução para 1709. Quilo Bravo, qual a velocidade? É, 170. Você tem condições de manter essa velocidade até você interceptar o localizador quando autorizado? Negativo. É, então mantenha por enquanto. Mantenha por enquanto, lembra Quilo Bravo. Confirma a chamada torre. O Gol no 923, após a passagem do Boeing da Gol, parqueando para o 08, após a passagem da sua cauda, tem livre acionamento, pushback em coordenação aqui, só o champion táxi, Gol no 923. Após o Gol, livre pushback, Gol no 923. Taxi, reporta na interseção. Cópia, Golkin, na Golkin, 1-1. 486, vai atingir 6000. Contra a cópia? Contra a cópia. Obrigado, Salvador com fins. Rota UPS 1-0, bridge, após UPS 1-6, nível de voo 360. Saída da EL, Leda, após Leda, direto bridge. Recorda 1-0, primeira curva à direita, transponde 5-0-0-4 e o controle de Salvador 1-2-0-8. UPS 1-0, Brisa, UPS 1-6, 360 autorizado, Dael, bridge, decolada 1-0, com curva direita, controle vai ser 1-2-0-8 e o transponde 5-0-0-4, igual no 8-9-7. Elas corrigindo a saída, Dael, Leda, após Leda, bridge, ok? Dael, Leda, bridge. Dael, Leda, Leda, bridge, obrigado. Procedimento com a chama para puxar o acionamento, igual no 8-9-7. Deixa eu ver. O ponto de espera da interseção, guardando para ingresso. Uma aeronave nacional agora para pouso, ok? Equipe Salchão para o táxi. Bom dia. Chanel 6225, contato radar na decolagem. Suba e mantenha o 320 na saída Momo. 320 no perfil Momo, 6225. Então 3663, chame o centro Recife nas frequências 251, alterna 3325. 251, alterna 3663. Então 3483, pode descer para 5 mil metros? Desça para 4010, 3486. 4000, então 3483. Prima Quilo Bravo para o localizador, direita para o 1130. Então 1130, desce 3000, Lima Quilo Bravo. Afirmo. Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge, obrigado. Décima 2000, ajustado 220, está nível aproximação. Vai chamar ajustado, o Xané 639. Salvador, está 3304, puxa acionamento no 05. Está 3304, aguardar número 3 no setor. Na sua escuta, 3304. Salva, agora 923 para o táxi. 172 a bordo, 330 autonomia, alternando Galeão. Fez ataque de Apache, Índia, Alfa. No ponto de espera, pistão 0, torre 1-1-8-6-2, ajuste no 020, gol no 923. Apache, Índia, Alfa, ponto de espera 1862, gol no 923. 50 graus, 099, autorizado, pouso. Voo 360, saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde o Deceptor veio para o Zulu 1-6, após utilizado conforme rota. gente decola da pista 190 com primeira curva à direita, o transponder 5155, controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, via Bizu 16, saída é Adael, Leda, após Leda Rua Brilho, intercepta a Bizu 16. Onda 10, curva à direita, transponder 5155, controle saída 208. 58, 56, 29. Regimento Caixa, para o pushback treinamento, WebJet 6729. Camarada, vou 1605, pronto para o pushback treinamento, portal 3. O 1605 vai guardar, agora o número 3 no setor. Pushback 5221, posição 1 ou 2. 5221 vai guardar, tem o. Passaria, lembrada, passaria iniciando no 1 ou 4 já, ok? Aguardando. Lima, Kilo Bravo, Libra Elétrica, separa 2 mil pés, infão estabilizado no localizador. Oi, mil, vem para mais estabilizado no curso do localizador, Lima, Kilo Bravo. Vitor Tiali. Chega, senhor. As condições do campo são instrumentos ainda, teto de mil pés. Com visibilidade de 5 mil metros, chuva nas vizinhanças. O senhor deseja prosseguir visual especial? Então, a partir de agora, vou com rumo da rotatória a 1.500 pés, mantendo-se em condições visuais, informe visual com campo. Toda a rotatória vai a 1.500, reportará visual com campo. Separa o meio direto, Vitor Charles. Então, 3486, desça para 2.500 pés com 1.020, aguarde girar para a direita. 2.500 com 1.020, aguardando. Controle Oceana 6225, solicita manter a proa 300, senhor. O 9 milhas. Prefeito, pode desviar aqui, tem uma célula do lado direito. Certo, está livre nessa proa. Confirma o novo limite, portanto, 3486. 3486, vai curvar agora à direita com rumo 060. 060 limite? 060 limite é 1960 de cima. 1960 de cima. Tá, 3486. 1888, reduza para 219. Reduzindo 2109, gol 1882. Lima, Kilo Bravo, preciso que o senhor mantenha a velocidade até Simbra. Mantenha até Simbra a velocidade, senhor. Eu falo até interceptar o curso. Obrigado. Já estabilizou? Estabilizado. Excelente, forma completamente estabilizado. Estabilizado completamente, já acelerou no chassi 79. Ok, completa aproximação, chame torre 1862, Lima, Kilo Bravo. 1862, obrigado, bom dia. Cliente da Tango, prepara a Puca, transição Caju, não foi escuta, 6312. Lima, Kilo Bravo. Lima, Kilo Bravo, hoje na aproximação, informarei que está livre. Kilo Bravo. Bom dia, Papa Tango Oscar, Sierra Whisky. Oscar, Sierra Whisky, bom dia, contato, radar na decolagem. Subi, mantenha 360, após 2 mil pés, direto Leda. Ok, 360, após 2 mil pés, com a Leda. Oscar, Sierra Whisky. Bate Rio 70, gol no 888. O 1888, a partir de agora está autorizado para 3 mil pés na proa 010, será como limite localizador. Proa 010, descendo para 3.020, gol 1888. 3486 para interceptar o localizador, foi com a proa agora 140, acusa estabilizado. Está presente 140, acusa estabilizado, pode descer para 3.000. Quando está pisando a proa 140, está livre para 2 mil pés. 140, 2 mil pés, está 3, 4, 5.